Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, na antena da SBSR, começamos com música da violoncelista canadiana Julia Kent, produções para teatro e dança, tudo em Temporal, edição deste 2019, Crepúsculo, a abrir o Em Transe de hoje. Fiquem por aí, vai valer a pena. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Violoncelos como protagonistas no início do Em Transe de hoje, música eletroacústica, primeiro Temporal, edição nova de Julie Kent, abrimos com Crepúsculo, logo a seguir uma espécie de pós-rock orgânico e de travo erudito, os Emilia, The Spring Through a Window, ouvimos o tema-título, depois o projeto liderado pelo multi-instrumentista, compositor e produtor Eric Ouyang, chamam-se Future of Forestry, termina Eclipse de Union e continuamos com o disco Saló. É uma palavra curda que tenta expressar a passagem do tempo. Juntam-se Poriatami, iraniano, ao texano Aaron Martin e ao italiano Robert Atanasio de Saló, agora mais ambiental, Rebendan. Thank you. Thank you. Rabandan lá em cima de Poriatami, Aaron Martin e Roberto Atanasio. Seguimos depois com uma das edições do ano passado de Rafael Anton Irisarri, ele que em 2018 celebrou uma década de carreira hipnótica e muito bonita lá Brian Eno, Mountain Stream de Siri Miri, para continuarmos com sons mais experimentais, projeto de Brady Kendall. Ele que vai misturando, para além da música experimental, outros sons à volta do universo ambiente e dos drones e também do género neoclássico. Alaskan Tapes agora com You Were Always an Island e o tema Ruins. Thank you. nos mesmos universos, primeiro Alaskan Tapes, depois North Atlantic Drift. Pertence a dois nomes, Mike Abercrombie e Brad Deschamps. Sexto de originais, Departures Volume 2, rodou a Empty 2. A terminar, Rituals of Belief, Grey Acres, os irmãos de Filadélfia, Andrew e Michael Tesselmeyer. Agora, o japonês, sempre minimalista, temas muito belos em Ishiro, Daigo Hanada, em frente com Solitudes. Thank you. Piano no final desta sessão do Em Transe, depois de lá em cima ouvirmos Daigo Hanada. Seguimos com o ensemble do pianista David Moore. Chamam-se Bing and Ruth, No Home of the Mind, recordação para Starwood Choker. E terminamos com Sweet Little Lie, EP Encores to You. O ano passado lançou All Melody, um disco em formato LP, e também Encores One. Temas os dos EPs das sessões de All Melody, falamos claro do alemão Nils Fram, Sweet Little Lie, a terminar. Já sabem, o Em Transe conta também com a participação na fotografia de Alípio Padilha e de Ana Freitas Reis nos poemas. Tudo pode ser visto e lido no blog do programa. O podcast se encontra-no em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Eu regresso de hoje a 8 dias. Fiquem bem, continuem na SPSR.